André Cedês, o tal de Ibi Coala. Mais uma. É mais uma do Ídolo Cigano, mas hoje precisamos conversar. Quero saber de ti se você ainda me ama ou não. O que está fazendo aqui? Sabe o que é o amor? Você me desprezou. Você foi embora e nem lembrou de mim. E agora me liga, quer voltar pra mim. Esqueci do passado, vai viver seu presente. Eu não quero mais você na minha mente. E agora me liga, quer voltar atrás. Não sei o que faz. Sofrendo.